Alguém sabe responder? Alguém? Phil, posso fazer um donut? Não. Tenho tanta fome. Por favor. Está bem. Agita. Oh. Então alguém faz ideia porque é que a rapariga com quem saí ontem à noite deixou a camisola no meu carro? Tesla! Ela é esquecida? Que engraçadinha, Kelly. Não. O que significa é que agora ela tem uma desculpa para me telefonar. Sabem, é que apesar de sairmos apenas há 3 dias, bem, ela... ela é tudo para mim. Oh, as horas. É melhor dar a aula. Então, nós... já tocou. Bem, não se esqueçam que esta semana tenho de entregar o projeto final de biologia. Tiffy e Tesla vão ser os primeiros. Estão prontos? Sr. Hackett, vamos dar cabo disto tudo. Ah, estou para ver isso. Então vens? Tenho de falar com o Sr. Esqueleto sobre petiscar entre refeições. Sim. Bem, vejam só o meu doce anjo, Verónica. Diverti-me muito ontem à noite. Lavaste uma camisola? Não. Não, está aqui. Eu sabia. Desculpem. Então, vamos sair logo à noite? A minha mãe disse-me que lhe ligaste ontem. Tenho a impressão que liguei para ela, sim, umas quantas vezes. Só para saber o que vamos fazer para o Natal. Oh, acho que és um tipo porreiro, mas tu assustas-me. Verónica! Está tudo bem, Sr. Hackett? Não, Phil. Não me sentia tão em baixo desde que a minha mulher fugiu com o meu terapeuta. Achas que acabou mesmo tudo entre mim e a Verónica? Oh, não. Quer dizer... é mesmo. Acabou. Não, não acabou. Acabou sim. Eu tenho aula daqui a 5 minutos. Não. Está bem? Não é justo. Seu nome é Phil e é o nosso anjo. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro dá-se melhor agora e nunca depois. Phil, Phil. O século 22 está de férias, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Não, Phil, Phil, Phil, no futuro foi a primeira história onde ela aterrou. Phil, Phil, Phil, no futuro é o ar do século 22. Phil, Phil, no futuro é o ar do século 22. Juntas uma ameixa com limão, acho que lhe devemos chamar... limeixa. Porquê é que não lhe chamamos morta? Kili, porquê é que não a regaste? Eu reguei-a! Uma vez? Bem, lá só é a nossa nota de semestre. Phil, tu deves ter alguma super cena do futuro que a consiga ressuscitar. Kili, não é boa ideia limpar assim os nossos erros? Espera um segundo. Podes fazê-lo, não podes? Por favor, Filizinho. Oh, pronto, está bem, mas tens de me prometer uma coisa, está bem? Não me chames Filizinho outra vez. Feito. Filizinho, acabou. Põe só aí umas sementes na terra, põe, Skilly. Chama-se transformador. Por acaso é muito fixe. Imagina que tens uma banana verde e achas que vai estar madura daqui a uma semana. Regulas aqui e zap. Comes. Pode fazer as coisas mais novas? Novas, velhas, o que tu quiseres. Olha, vê, desvia-te. Uau! Isto é mesmo fixe! Phil, alguma vez usaste isto em ti mesmo? Não. Não, nunca. Mas alguma vez pensaste como é que vais ser quando fores velho? Podes ser mesmo alto, ou baixo, ou gordo. Phil, até podes ser careca. Não, nem pensar. Tu não vais usar isso. Oh, vá lá, por favor. Killy, isto não é para brincar. Coisas más podem acontecer se não usares pela razão certa. Oh, Phil. Estou a falar a sério. Houve uma vez que o meu pai estava ao telefone com o chefe e a Pim estava a brincar com isto. Sim, chefe, está tudo sob controle, dentro do orçamento. Alguma pergunta? Não problema? Não. Ótimo, ótimo. Pim! Não se esqueça de... TV. TV. Não tem piada. O meu pai foi despedido porque disse ao chefe que tinha feito cocó. Podemos voltar ao nosso projeto? Sim, Capitão Desmancha Prazeres. Após uma investigação de 2 semanas, esta repórter descobriu que os alunos gastam em média 10 folhas de papel por intervalo. Por isso, da próxima vez que forem à sanita, pensem nas árvores que são deitadas abaixo. Daqui Lana Newman, em direto para vocês. A seguir, os nossos críticos, Pim e Bradley. Desculpa, Lana. Gasto 20 folhas e não vou mudar. Boa. Ontem eu e a Pim tivemos bilhetes para assistir a um espetáculo a solo chamado Sou o Chefe dos Monitores. Devia chamar-se Sou um Grande Canastrão. Sabes qual é o teu problema, Pim? A tua ideia de entretenimento é ver o mata-moscas. Bem, pelo menos eu sou maior que uma mosca. Au! Esta foi boa. Amanhã vamos entrevistar o novo chefe da cantina, o chefe Dupré. Tchau por agora. Não lhe deem ouvidos. Arranjem um bilhete e vejam um espetáculo. É tudo por hoje. Já acabamos! Saia já comigo mesma. Alô? Olá, Phil e Diffie. Esse laranja é para mim? Não, é para uma amiga minha, mas... Ah, queres dizer para a queridinha Killy Tesla, a miúda esperta e divertida, que um dia vai ser mesmo assim? Sem querer, Killy, estás fantástica! E tu levaste o transformador! Phil, desculpa, só queria ver como é que eu ficava. Mas olha, tenho aqui. Podes voltar-me a pôr com 14 anos agora mesmo. Já viste isto? Diffie, o que estás a fazer no corredor depois de já ter tocado? Nada, eu só... O que é que aconteceu? Eu fui à casa da Verónica ontem à noite. Ela nem abriu a porta. Adormeci no jardim dela e os professores acordaram às 5. Lamento imenso. Oh, Phil, estavas errado. Está tudo acabado. Mesmo. Vai, vai, vai, vai para a aula. E quem é você? Eu, a bem... Vá lá, mãe, irmã, professora, o quê? Sim, sim, professora, substituta. Oh, ótimo, siga-me. Preciso de um favor, está bem? Tenho de me ir barbear e arranjar. Há um plano de aula na última gaveta da secretária. Desi, o que é que eu disse? Para tu mudares isto num beco escuro. Usa estas palmilhas... Porquê é que o Desi te deu uns sapatos novos? Não são novos. É que eu estava numa casa e doía-me os pés e por isso tirei-os e deixei-os lá. A sério? Sim, se queres mesmo saber, eu tenho calos. Estás a suar, Bradley. Talvez o Desi te tenha dado esses sapatos depois de teres feito uma boa crítica ao seu espetáculo. Bem, só digo isto uma vez. Vais magoar-me. Bradley, Bradley, Bradley. Porquê é que não me disseste que podíamos aceitar subornos? Turma, sou a nova professora substituta. O meu nome é... Menina... Van der... Uzi. Sim, está bom. Ok, então, para a aula de hoje vamos fazer dois projetos de semestre. E... Phil Diffy? És tu? Eu tenho uma parceira, Kelly Tesslow. Nunca a viu. Tem mais ou menos 1,5 metros. Distraída. Estamos à espera. Certo. A planta é um espécime saudável e as folhas robustas. E eu acho que... O que estás a fazer? Fiz um colar de clipes. É o teu prémio de melhor relatório de sempre. Ainda não acabei? Oh, a gente já percebeu. Não cheira a couves? É a minha nova cera para a careca. El macho. Então, parece que os alunos adoraram. Obrigado, por favor, menina Van der Rose. Oh, certo. Não há problema. Tudo bem. Bem, vou-me embora. Phil! Adeus. O relatório foi o máximo. Menina Van der Rose, espera. Oh, fiz algo errado? Não. Só queria agradecer-lhe de novo. E pensa que talvez, se não tivesse nada para fazer, podíamos tomar um café. Oh, bem... Ótimo! Encontramos-nos no Coco Palace depois das aulas, hein? Está bem. Está bem. Oh, dá-me licença por um segundo. Garfield, leva o tempo que quiseres. Tenho um encontro com um anjo. Kelly, espera um segundo! Oh, Phil, tens de experimentar ser professor um dia? Quieta. Foi tão divertido! Kelly, temos um problema, certo? O Sr. Hackett diz que tem um encontro com um anjo. Preocupes, não vou encontro nenhum. O Sr. Hackett nunca verá a menina Van der Rose outra vez. Pronto, resolvido. Não é tão simples. Ele vai ficar de rastros se a menina Van der Rose não aparecer. Tens a certeza? Ai! O homem está de volta. Já, tenho a certeza. Pois, eu disse que ele não estava bem. Está tudo bem. Não me dói nada. Podem chamar um funcionário, por favor? Isto é mau. Mesmo mau. O meu primeiro encontro é com um homem que cheira... couves? Kelly, não te preocupes, eu tenho um plano. Tens? Esse. Vais ter com o Sr. Hackett. E depois de falarem um bocado, ele vai-te convidar outra vez. Ah, vai, pois. Convidar-me outra vez? Como é que sabes? Já sei como são os adultos. Acredita. Acredita. Ele vai fazê-lo. Então vais-lhe contar do teu namorado, Blake Bastille. Ele tem 30 anos e é jogador profissional de beisebol que vai ter contigo ao Coco Palace. Está bem, mas quem é o Blake Bastille? Estava a ver que não perguntavas. Cá está ele. É mais difícil do que parece. Bem, ali está o chefe de Upré. Vamos ver se ele quer uma boa crítica. Vê e aprende. Espera, que tipo de suborno queremos? Jogos de computador? Não, muito pequeno. Um carro? Também muito pequeno. Tem calma, novata. Primeiro, nunca se diz suborno. São donativos. Como se eu precisasse de lições tuas. Ei, malta. Lena! O que é que faz aqui? Estou a fazer uma reportagem sobre o leite da escola. As minhas fontes dizem que eles o mantêm morno. Demasiado morno. Se queres um furo, vai à sala dos professores. Corridas ilegais de sapos. Vai! Yeah. Vamos lá tratar do nosso assunto. Já cozinhei em algumas das melhores escolas e prisões da Louisiana. toda a gente adora os meus cachorros quentes torrados, tostinhas torradas, feijõezinhos torrados. É torrado ou são queimados? Não são? É a tua vez, Bradley. Sabe, chefe Dupré, o nosso programa televisivo chega a mais de 150 alunos. Por outras palavras, nós temos imenso poder. Ainda bem. Posso esperar então uma boa crítica? Pode sim. Só há a questão dos donativos. Donativo? Oh, eu nunca aceitarei um donativo de um par de anjinhos como você. Não é para si o donativo. É para nós. Não percebi. Um suborno, Palerma. Dinheiro, massa, coisas assim. Gosto dos seus sapatos. Calço 36. Qual é a tua cena com os sapatos? Oh, todos os tipos. Balé, sapateado, dança perna, sabe, um pouco de pantomima. Mas a minha grande paixão, danças de salão. Uau, isso é tão interessante. É, tornei-me profissional. Fiz digressões num grupo chamado Os Bonitões durante 6 anos. Fomos a todo lado, Canadá, Arizona. Ei, eu e a minha mãe já lá fomos. Ah, sim? Sim, mas ela não me deixou ver nada. Oh, as mães. De qualquer forma, o circuito das danças de salão ao fim de um tempo acaba por cansar. São noites sem dormir, má comida, muito cansaço. Por isso decidi ser professor. Onde é que eu tinha a cabeça? Passei de cavalo para burro. Acho que estamos a criar uma ligação aqui. Tens planos para o Natal? Tenho. Na verdade, vou passá-lo com o meu namorado. É sério? Sim. Namorado. Olha, não tens de inventar desculpas se não me queres ver. Não, não, é verdade. O nome dele é Blake Bastille. Ele joga beisebol. É sério? Na verdade, ele está ali. Querido, estamos aqui. O Blake é tão fixe, vais adorá-lo. Olá, querida, tudo bem? Olá. Ai, ai. Fiz 2 home runs. Cancelaram o jogo por causa da chuva. Peço desculpa. Home runs? Você? Oh, sim. Não há nada nesta vida como bater a bola. Pau! Sou a rara combinação de poder e velocidade. Sabe como é que os mais velhos me chamam? Super rápido, não é? Super rápido. Tens aí qualquer coisa no queixo. Dá uma olhadela. Há pessoas mais velhas na equipa? Sim, mais velhos, mas pouco. Uns meses. Bem, sinto-me mesmo um falhado. O que é que se passa? Olha, sem ofensa, mas se te perdi para um velhote como ele, não há esperança para mim. Oh, não? Isto é terrível. Já acordei, já acordei. É, o que estás a fazer? Vou ali comprar 1 quilo de gelado para carpir as minhas mágoas. Oh, não vais não. Chega já aqui, rapaz. Sim, senhor. Ouve, tu até parece um tipo decente que deve ter tido pouca sorte com uma rapariga chamada Verónica. Hã? E outras raparigas? É assim tão óbvio? Completamente. Ah! Oh. A tua boca caiu. Odeio quando isto acontece. Sim. Ouve, porquê que não acalmas? Tu próprio disseste... Se a menina Vander... Uzi ficou com um velhote como eu, deve haver alguém para ficar contigo. Acha mesmo? Tenho a certeza. Está bem, terceira base. Boa, rapaz. A conta. O quê? Hã? Então, para resumir a nossa crítica ao chefe Dupré, eu e a Pim finalmente concordámos numa coisa. Deem uma dentada num cachorro quente torrado e vão ver que vão chegar até ao céu. Chefe Dupré, 5 estrelas torradas. Juntem-se a nós amanhã para ouvirem a crítica à banda de Wells. Ei, Bradley, não tocas flauta? Por acaso toco. E bem que precisava de uma nova. Obrigado, Pim e Bradley. Outro honesta crítica. O que me leva à próxima reportagem de hoje. Receita para a corrupção. Os críticos devem ser justos e honestos. Mas para animar a Pim e o Bradley, o chefe Dupré teve de pagar por isso. Mostra, Dennis. Um suborno, Palerma. Dinheiro, massa, coisas assim. Gosto dos seus sapatos. Calça 36. Pensava que eu acreditava na corrida de sapos? Nunca deve mentir à Lana. Ah, ele é que começou! Ah, eu queria parar, mas ela estava sempre a convencer-me! Mentiroso! Mentirosa! Mentiroso! Mentirosa! Mentiroso! Mentirosa! Mentiroso! Mentirosa! Mentiroso! Donut? Não há mais spray donut para mim. Na verdade, vou manter-me longe das tuas engenhocas. Está bem. Devia ter-te dado ouvidos. Killy, não há problema. Acabou tudo bem. Não tens a certeza disso, Phil? Ei, vê só. Encontramos às 7? Sim, 7, 7:30, logo se vê. Fico à espera até lá. Oh, Verónica, não pressiones. Está bem. É a senhora H? Se passa entre si a Verónica. Oh, nada de especial. Estamos a ir com calma. Deus. Boa ideia. Sabem, um velhote deu-me bons conselhos. Bem, são coisas de adultos. Vocês miúdos não compreendem. Não, pois não. Um dia. Quando formos velhos. Exatamente. Na nossa reportagem de hoje, vamos ver os dois corruptos, Pim Diffy e Bradley Benjamin Farmer. Mostra, Dennis. A culpa é toda tua. Não, a culpa é tua. És egoísta, invejosa e arrogante. Bom, pelo menos sou mais alta que a vassoura. Ah?